Se sai jogando Millie Rock, o Money Dance. Fala que eu sou o rock, até rola Money Rains. Quando eu tô na minha Benz, pede quem manda quem. Pede para me chupar como não gasto por ninguém. Sem pensar na manhã, gasto só na tarde sem. Lucro sempre multiplico e deixo isso com alguém. Nem misturado com sem, faço som e grana bem. Hoje em dia os meus manos tão em alta e eu tô bem. Pensando, South Boy sempre. A minha polo tá molhada de Sprite sujo. Fazendo a dança do dinheiro, sou o rei da rua. Os meus parceiros tão no mapa e você não tem fogo. Lubrifiquei a nova Glock com minha codeína. Dinheiros em sacolas, mereço essa vida. E elas são por cima, drogas são em cima da mesa. E sei que você já sabia. Atiro, cê saiu, se esconde, ninguém viu. Correram, não trocaram e essa moral caiu. A minha gang riu, no seu bloco pulo e aplico sem ter dó. Tropa do macaco sem contar bala menor. Grife, cara, aí vocês de ó. Xenex no walk, não me deixe só. Eu lutei por isso, tô vivendo do melhor. Tenho hype, tenho swag. Essas vadias agora tudo me persegue. Peço caia na boate, não se mete. Quase vadia, digo mano, shake the act. Minha tropa, muito salso. Na piscina ouvindo a zima do soldado. Vix crime, caixa 2 com mano baile. Ela fala que me ama porque sabe que eu sou hyper. Ei, bitch, você viu? KFS com cachê é mais de 1000. Ei, bitch, você viu? Show the bag na Corolla, mais de 1000. Oh, yeah, nessa party. This the vibe. Nessa party. Se fazendo Millie Rock e o Money Dance. Fala que eu sou o rock, até rola Money Rains. Quando eu tô na minha Benz, pede quem manda quem. Pede para me chupar como não gasto por ninguém. Sem pensar na manhã, gasto só na tarde sem. Lucro sempre multiplico e deixo isso com alguém. Nem misturado com sem, faço som e grana bem. Hoje em dia os meus manos tão em alta e eu tô bem. 660, ela entra na garupa. SW4 na BR dando fogo. Essa beat desce, rebolando a bunda. Pede pra jogar dentro do beat, cê tá maluca. Ela fala que eu sou frio tipo ice. Solta minha corrente, eu não quero mais. Porque eu tô de bens, quer tirar minha paz. Fala que o que eu faço, ninguém mais faz. Beat cena é santa e todo mundo sabe. Mas cê quer saber, tudo bem, tá suave. Eu tenho plano B, se não vem, você sabe. Vou contar bandida por teu rolê, mais vai. Fala que me ama e me engana não. Fala que me ama. Não entendi que sei que cê me liga quando bebe é foda. Eu te procurei, não adianta me ligar agora, yeah. A minha dança do dinheiro é a melhor. Contando nota com a minha gangue e eu tô salsi. Me observe enquanto eu faço Millie Rock. Cê fica cego porque viu que eu tô icy. Sabe que a minha banca é a melhor. Caixa 2 lora, tropa toda tá de palace. Meus mano tudo do meu lado na pior. Com o plug certo vocês chegam na minha fase. Meu moletom, minha calça skinny. Nosso swag cês não tem, não sei como insiste. A minha droga, o meu contato. Não vai querer saber porque meu plug é raro. Vive é só my chains, o meu trampo é sério. Sabe que com a minha chopa, mano, eu te acerto. Sabe que eu sou real, tô no mais alto level. Não confunde minha gangue, então se fazendo Millie Rock e o Money Dance. Fala que eu sou o rock, até rola Money Rains. Quando eu tô na minha Benz, pede quem manda quem. Pede para me chupar como não caixo por ninguém. Sem pensar na manhã, gasto só na tarde sem. Lucro sempre multiplico e deixo isso com alguém. Nem misturado com sem, faço som e grana bem. Hoje em dia os meus manos estão em alta e eu tô bem.